antes de começar o espetáculo, eu queria que vocês parabenizassem e dessem uma salva de palmas para as duas maiores estruturas do nosso Marajó. O nosso público jovem, a Fera Marajoara e o nosso magnato chefão. Porque o que vocês têm é a riqueza de vocês, é a da terra. Parabéns, Miro Mix! Parabéns, Gidei Maigol! E o nosso Bobson chegou, mano! Pra gente começar a agitar tudo! Em nome de Mídia Suplé! Organização Amigo Cabeça! O Pop tá no ar! Pop Som! Bora começar a botar pra cima! Alô, Marajó! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, e o quê? Porque tatuamos nossa imagem no coração. Que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima pra ficar bonito. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bate na palma, na palma, na palma, na palma da mão, na palma da mão. E diz assim bem alto: eu tô solteiro. Quem é sincero, deixa a mãozinha em cima. Quem torce pro Paysandu, deixa a mãozinha em cima. Quem torce pro Clube do Remo, deixa a mãozinha em cima também. E a galera do Corinthians, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem torce pro Flamengo, vai assim, não alivia, não alivia. Não alivia, não alivia, meu gordinho vai pra cima. Não alivia, meu gordinho vai pra cima. Não alivia, meu gordinho vai pra cima. Vai, DJ Anderson. Bora, você bora. Vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E o meu parceiro Robinho, Playboy! Esse é meu patrão, tá no ar, tá no ar, tá no ar! Aqui no Pop Som. E agora vai! Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Vai ajeitar, vai ajeitar. Bora, Rai Fran! Alô, vovó Marcila, tá aqui com a gente, né? Obrigado pelo carinho enorme de você e toda a família. Tá aqui com a gente. Alô, Grigri! O Grigri tá só ressaca, babá. Pop Som. Ei, é DJ, moleque. Vai! O gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. O gordinho tá tocando, agora vai! Simona sabe cantar isso aí, bora cantar, vai! Um, dois, três, vai! Pra quê? Voltar você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Nosso equipe do grupo Nascimento daqui com a gente também. Super abraço pra vocês! Meu amigo Aldeci! Aí do Poço Gol Pedro, aqui com a gente. E na companhia do meu parceiro Louro Prestação. Alô, Louro! Aqui no Pop Som. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Cala, eu vou ficar. Agora! Deixa no batidão, gordinho, vai no batidão. Só no comecinho, vai, vai no comecinho. Vai no comecinho, vai, vai no comecinho. Abre, abre, abre, abre, abre. Esse é o famoso 16 toneladas. Cheguei. Sargento Barão, alô Michel, tô galera de Boa Vista. E daqui a pouquinho tem Pop Borlão. Pop Som. Famoso 16 toneladas, 16 toneladas. Bora girar, bora girar, bora girar, bora girar. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que Vindo ele pra conversa, tu tem moral. Vinha aqui na favela. O Biro Bix vai! Vai! Vai! Vai! Bora que é seu camarão, Borginho! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Melri! DJ Lohan, quem é que tá solteiro? Bota essa mãozinha pra cima pra ficar bonito! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Bora na pressão, Gordinho, toca na pressão, Gordinho, toca na pressão. Tu deu, tu deu, tu deu. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Por quê? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje Som. Um abraço, meu irmão! Alô, Bruno Rex e Tef! Alô, Cacá e o céu me doidando! Bora no batidão, no batidão, no batidão! Um, dois, três, vai! Eu, o águia voou, voou, o águia voou, voou, deixa voar! Picadão, dão, picadão, dão, pop em live de toque, solta o batidão! Tira tudo! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe. E dá-lhe na tapinha com o Gordinho, dá-lhe, dá-lhe. E dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe na tapinha. Dá-lhe na tapinha, dá-lhe, dá-lhe na tapinha. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá. Não me conta dizer que... E o Messias, o rei das novidades. Essa letra pra... Ele tá junto com o Júnior aqui, ó. Um abraço, meu irmão. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta, senta bem, senta, senta bem. Então sarra, então sarra. Abrindo no chão. Só quem é de Moana, joga essa mãozinha lá no céu e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Dá-lhe bicada, bicada, bicada e dá-lhe uma bicada.

Estado do Pará. Alô, Dinei Biro Mixes! Como é que tá, meu irmão? Tudo beleza, Marinho? Tudo bacana? Uma satisfação imensa. Está aqui, claro, no Pop Som, o Águia da Amazônia. E a gente agradece com o carinho toda a galera ali do Magnato, meu parceiro Michael Boy. O amigo, o Aldo do Posto Completo, está ali presente, toda a comitiva. O meu parceiro, amigo particular, Israel Garcia. Meia força, tá todo mundo ali, o Jorge Magnato. Tá todo mundo, Jadson. Do jeito que tem que tocar. Do jeito. Vai liberando. Libera o som, Gordinho. Eita, gordinho! Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Cadê a galera do clube do Remo? Quem é do Remo? Joga a mãozinha pra cima, só que é do Leão aí. Só que é do Leão. Só que é do Leão. E bate na palminha, e bate na palminha. Galera do Leão. A galera que não é do Remo, manda uma vai aí. A galera do Papão, bate na palma da mão e bate na palminha, e bate na palminha. Galera do Papão, galera do Papão. Quem não é do Paysandu, dá uma vaia. Só quem tá solteiro. Agora me diz uma coisa: cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma aí? Só quem tá solteiro, bate na palma da mão e bate na palminha. Libera é com você, gordinho! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai... Esse é o meu parceiro de Nibiru Mix. 10. Eu já falei, Biro! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. E bota no 12, bota no 12, bota no 12, meu povo, bota, bota, bota, bota, bota assim. Não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Robinho Playboy, bora Robinho. Isso não é legal. É o meu patrão, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Alô, Rai Fran. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal. Só aqui, por favor, meu irmão. Por favor, viu? Que confia no Papai do Céu! Joga a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pro céu! Joga a mãozinha pro céu! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Do águia, do águia, do águia, do águia. Para no carimbó, para no carimbó. Alô, Moana, vai dançando com o gordinho. Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando assim, assim. Império Monte Margas, tá? Um abraço, viu, garoto? Louro, presta prestação, Débora aí. Alô, Louro! João dos Fogos também, um abraço pra você. Um, dois, três, vai! Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bora que o gordinho paga tudo, não tem frescura. Vem assim, gordinho, vem assim. Agora chegou. Chega em peso com a gente, obrigado! Aqui no Pop Som! Alô, Cri-Cri! Vai, Deusson, Cri-Cri! Vai, Deusson, vai, Deusson! Pop Som! Chigorelha! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Nosso Bob Sombriado. Sou capaz até de agir indiferente, sem falar de ti. Oh, sim. Prometo não manchar tua camisa, não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei e ninguém vai ver. E aí, Ronaldo Bobes? De vez em quando, só de vez em quando, né? Curtindo daqui a pouco lá na piscina do cabelo, viu, Robinho? Braga Boquinho! Alô, Raifran! É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o, no calor da minha cama, você jura que me ama. Obrigado, Biro. Tá com a gente, né, meu irmão? E a equipe voando, o Márcio também tá na área. Aqui no Song eles dão valor. O Arrasta Fogo do Pará. Eu me acostumei a viver só, sempre só. E não, e não. De novo não, não quero abrir de novo as portas pra você. Parabenizado meu aniversário do nosso grande amigo Adelson Ferreira. Tá completando 40 anos. E o local no podia ser outro, daqui com a gente no Pop Show, né, meu irmão? Aqui no Pop Show. Parabéns, tudo de bom, felicidade, saúde, sucesso. Feliz aniversário. Sabe que você é? Esse é meu patrão. Deixando acontecer o nosso amor. Mas... Alô, Moana! Canta! Você não sai da minha memória, mesmo assim. E o nosso parceiro Pau Famoso também. Aqui um abraço. Pop Som. Minha vida dediquei a esse amor que não assim, ó. Vai, vai. Voltou. E vai, vai. Voltou, Robinho. E vai, Robinho. Voltou, Robinho. Vai agora, vai agora, vai. Valendo, valendo. Gira tudo, gira tudo, gira tudo, gira tudo. Nosso amigo Joel, do Daxi, o Thiago, o Caio, o Leonel, o Elielson, também da equipe Pet Bano, o Alassê. Tudo que quer mudar é demais. E o Gordinho. É pesado, não há paz. O Pop Song. Parceiro Denilson, Gacetada, Jamais de tudo. E a sua patroa Regiane tá com a gente, valeu! Nossa vovó tá aqui enlouquecendo e doidando com a gente no pop, né? Vai! Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim. Nosso amigo Zólio, o vale da equipe brasileirinho. Vocês também, tá na área! Uma história não convence, não vou mais te amar, pois agora tenho outra mão no seu nome. É a nossa vovó Marcila. Qual é teu som, vovó? Fala aí. Pop som. E dá-lhe esse soquinho lá no céu. O soquinho dá no céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Um, dois, três. Toma mais uma. Para, Gordinho. Para, Gordinho. Mais uma, vai. Marivaldo também tá com a gente, um abraço, meu DJ! Você tá bem, tá no som que você gosta, né? Novo Pop Som. Manda Electra! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me. Parceiro Ligo e o Maguila nada. Aqui com a gente ao lado do nosso parceiro Robinho Playboy. Super abraço pra vocês, viu? Tá de boa no pop. Meu amigo Thales, o Manuel, o Zenão também, o patrão Sérgio, o equipe Golfinho do Mar. Já no som que eles gostam. Arrasta povo Pop Som. Bora, louro, prestação, ó. O parceiro Aldeci. O Aldeci do Poço da Brani. O João do Fogos também. Oi. Mente também. E parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente também. Eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Deixar na boca, hein? Eu me apaixonei, já não posso. E a nossa amiga Tânia? Ela que vem direto de São Paulo pra conhecer o nosso Marajó. Inclusive tá muito encantada, né? Com as belezas naturais do nosso Marajó. Obrigado! Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Pop Song. Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil assim. Deixa eu dar os parabéns também pra Aline. Aline Jolie. Pelo seu aniversário, hoje está de parabéns, tá no berço. Que o papai do céu cubra você de bênção, Aline! Tá com a gente, valeu! Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. O Gordinho tá tocando, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de... Pra você, porque a vovó gosta! Agora tô em outro... Alô, vovó Marcila! Hoje é até de manhã, hoje. Vamos lá, vamos lá! Som. Pra me segurar. Pop! Não existe barreira. O arrasta povo do Pará. Pra atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Onde? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. E o bicho pega na Biru. Bora, camaródromo. Eu vou pra lá. Louro Prestação tá por ali também. Eu sou maluca. Bora, louco. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Um, dois, três, vai mais uma, sim, gordinho. Pra você, o parceiro ao destino posto. Um abraço, meu irmão, você também. Alô, Cri Cri, chegou orelha. Um abraço. Me faz lembrar do quanto eu era feliz. Teu sorriso me envolve. Parceiro Bob da Bebezinha. Alô, Bob. Adoro ouvir o seu som. E o quê? Geneva tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Alô, Robinho Playboy. Aqui no Pop Som. Agora. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Pop. Pop. Ele é o Cipério Multimargas. Alô, Preste Pano. Como tudo começou. Oi! Ei, Robinho! Tu conhece essa risada aqui, ó? Famoso cara de balsa, meu. Ele mesmo! Sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. O nosso amigo Eldo, gerente do posto, com Petrônia e o agente, um abraço pra você também. Alô, tio Léo, tá aqui. Um abraço, garoto. Amor, amor, amor, te amo. Parceiro Cabelo, controlista Cabelo, um dos mais bonitos do norte do Brasil, né? É. Cabelo, adoro esse teu giro, tô todinho pra te amar, tô maluco de dentro. Produção da Fera Marajoara, Lu Denis. Fala o dia, Emerson Novato. Bora que o Bob Son tá na área, Biro Mix. Prepare-se. Pois ele chegou, o Arrasta Povo Popson, o Águia da Amazônia. Alô, Mula! Aqui as mulheres têm moral, os homens têm moral, também a coluna do meio tem moral com a gente, né? O Popson, hoje chegou pra tocar tudo! É tudão! É assim, ó! Vamos dançar, mana! Seu amor me pegou, você bateu tão... Viu, Neco Mix? Seu amor, meu parceirão do Estúdio RN. Um abraço pra você, viu, DJ? De primeira me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. A dos bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos com... E a nossa equipe meia força! Tá aqui com a gente, um abraço do Gordinho! Já dançou. Fico a te olhar, vou te falar, fui a... Pop Song. Nosso parceiro Serrotinho e a sua primeira dama tá com a gente. Alô, Lege! Seu amor. abraçar também o nosso amigo Roberto. Alô, Roberto, dali, parabéns. Você e o vereador Bruno. E o Gordinho tá tocando, bora. Tá louquinha, né? Adelcio Ferreira, Nelma, Denise, alô, Júnior! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Alô, Josimar, alô, Felipe! E não tem fogo. Valme curtindo! Popson! Cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, medos. E as patroas! E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de batom. O Raimundão, Gil Faraó. Vai beijar na boca. Alô, Careca. O Henrique. Filme! Fábio, toda a equipe, meia força. Vamos curtir. Bora, Gri. Olha a ressaca, hein? Louca, agora. Tá lá no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora, chora no colo da patroa. E o Messias, o rei das novidades, junto com o Júnior. Bora, Júnior. Você partiu meu coração. Voando baixo, ao lado direito do Popson. Obrigado! Negra, cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. E o Robinho? Negra, bora, Robinho. Cadê o Raifran? Cadê o vovó? Cabeça de gelo. E aí? Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fire of Babylon. Fire of Equipe Babylon. Sereno de Moana. Eu não vim pra me curvar. Tá aqui com a gente no reggão. É no reggão, é tudão, vai! Nosso parceiro Negão, lá no Bengola, nossa equipe, Chega 13, Chega 13, né, um abraço pra todo mundo aqui, ó. No Poço com Petro. Um abraço, João do Fogo, também. meu parceiro Délio da Saúde. Cadê o Délio? Tá aqui com a gente, né? Velho da Saúde. E a Pâmela Chocolate tá curtindo com a gente. Aqui é tudão, do jeito que você gosta, mano. Toda a equipe Pede Banda ao lado esquerdo do nosso Águia, valeu! O Águia da Amazônia. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. É tudão! Os teus beijos, de você nada marcou. Assim, um super abraço aí do Louro Prestação. O homem que é o estouro. Aqui com a gente. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. De Dinaldinho e Eduardo. E o quê? Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. De Dinaldinho e Eduardo. Porque o Gordinho chegou. Chegou agora! Olha o super abraço também aí! O Nil Cavaleiro! Alô, Paulo! Alô, Renatinho! Nosso DJ Cabelo tá com a gente, né? Bora, Raifrão, Robinho, Playboy. Alô, Cri Cri. E daqui a pouco todo mundo na piscina de sunga e tudo mais. É. Vovó Marcila. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor. E a nossa equipe Peste Pano aqui do meu lado esquerdo, um abraço pra vocês no Pop! Pop Som. Meu amigo Kelzinho, o rei delas, tá aqui com a gente, maestro! Gordinho, pega pesado que fica gostoso! Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, ler sua emoção, vencer o seu pensar, não vale a pena você... É tudão! Projeto Águia da Amazônia. E aí? Daldo. Vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. E ninguém vai. Ninguém fere sem se ferir. Eu quero aqui deixar registrado nesse CD, nesse CD muito especial em Boaná, cidade essa que eu tenho um carinho muito enorme. Aí quero abraçar a nossa professora Jurema, que há muitos anos atrás aí eu estive presente em sua residência ao lado do sargento Delson, o do Exército Brasileiro, o meu parceiro Délio, também o Quahara, toda a galera que faz parte aí da família, o da professora Jurema, não sei se eles estão presentes, mas eu quero deixar aqui esse alô para todos vocês nesse adesão. Um abraço do ex-soldado Barroso, agora... Janderson! Segura! Minha amiga Dariene também. Vamos lá, chocolate. Toda galera aí da cultura de Moaná, um abraço, viu? Muito carinho. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras. Eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira Bolante e Tintintinho, o Tonini e o Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. E aí, Dorinha de Moraes? E é estranha. Tá aqui com a gente. Um abraço pra você, irmão do Sargento Nelson. Um abraço do Gordinho. Jaderson. Bora, maestro! Esse sou eu aqui, no novíssimo pra você. Pra você, minha princesa. Toma mais uma, toma mais uma, toma mais uma, vai, vai. E quem tá comigo, seu Romário, alô Miguel, eles estão aqui no Pop Som. Só de bom, um abraço pra vocês, viu? Não termine isso agora, não vai embora, pois quem sabe um dia a gente aprende. Desculpa, desculpa. Desculpa, mas eu te amo, só sei dizer que te quero. E a equipe meia força! É o Garcia! Um abraço pra você também, meu garoto! Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Gordinho! Mostra como é que é! Quem é que tá solteiro hoje, Moana? Bota essa mãozinha pra cima! Porque já já tem um show, já já tem um espetáculo. E o Gordinho vai tocando diferente. Agora, agora, agora. Ontem eu vi você, meu sonho, meu sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. E o quê? Mas não vai te humilhar. Te tocar, sem sono, meu sonho. E realizar, meu sonho, meu sonho. Juninho 3D! Alô, Vinícius Platinado! Um abraço pra você também! Se sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. O que está pra viver só pra mim? Anderson lá de São Paulo, segue com a gente, bora Pato, fica no apoio aqui, Pato. Cuidado, senão o jacaré engole. janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. É tudão. E mais da Almirante Barroso. Leonel Marques. Ele tá aqui com o DJ que ele gosta, né? Já dançou. Junto com o nosso maestro Davidson também. Um abraço. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se beijou a primeira vez. Libera, libera, libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Robinho Playboy. Libera que eu tô afim. Alô, Ray Fran. Libera, libera pra mim. Aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. E os garotos do Tecnobrega? Você quer dizer dizendo que é assim, tão bonita? Dança, dança, dança tudo, dança tudo, dança tudo. Tempo do Pop 1. Do Pop 2, do Pop 3, do Pop 4, seus lábios beijei, Loro Prestação, enfim me entreguei, aqui, agora sou louco por ti, nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, falou Fátima Melo, enfim me entreguei, e nosso amigo Mauro Lance, atualmente o melhor lance de Moaná. Sorte que eu tô de regime, hein? Vou largar e bota a o Águia. Vai ver, meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Boa, meu Águia! Vou largar e bota a voa. Vai ver, meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Dança tudo! Passa, dói, maltrata essa minha paixão. E o meu? Meu coração. Não! Não suporta um amor assim. Ensina a galera a dançar. Meu coração. Dança tudo! Equipe da Morana. Valo Verga, mas não quebra! Pop Som. Pop Som considerado povão. Fim de semana arrastando. A gente toca tudo. Tocando bregão, merengue, carimbó. Dançando house, reggae, pop e forró. Pop Som. Pop Som. Pop Som. Pop Som. Ensina a galera a dançar. É o Pop Som. O arrasta povo do Pará. Pop Som. Ensina a galera a dançar. É tudão! Bora morar! E aí? Brega também é caldo. É. É caldo. Dale, São Manuel! Alô, Zinão, patrão Sérgio! E a princesa Daiane, da equipe Golfinho do Mar! É caldo. Já no Pop! Pop Som. Brega também é caldo. É caldo, é caldo. Brega também é caldo. É caldo, é caldo. Barqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldo e apaixona corações. Brega também é caldo. É caldo, é caldo. É Caltrim. Vocês estão aonde, hein? Aqui no Pop Som. Vamos! Ah, meus 15 anos, né, com Mixer? Dançava essa aí, ó. Vai! Vai! Sargento Dom! O pé de pano! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Então segura. Segure forte a minha mão. É o nosso Bobson tocando tudo. Vai. Renato, modo táxi. Alô, Jereba, Paula. Alô, Pajel, Michel, alô, Rosa. Vai. Dois, mais, mulher, mais. Dois, mãos, bebê, mãos, dois, bebê. E aí, Maestro Davidson, como é que tá, meu irmão? Bora já, Davidson! Davidson! Tudo ok, garoto? Corinthians, é? Pode crer. E a gente toca tudo, garoto! Esse é o Águia da Amazônia. Fazendo você vibrar de emoção. Eu vou! Eu vou! Dança assim, ó. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. E o padre? O padre perguntou. Advogado, Alda! Tem alguém? O Nathan Bob! Pra bebezinha, tá aqui com a gente, valeu! Presente, fale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é só pede pra te solteiro. Para dançar forró, eu prefiro tá casado mesmo. Só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede. Alô, Valdeir! Na casa São Luís, em parceria com o Nildo Davi, Grupo Pomar. Alô, Nildo! E tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda um abraço, meu professor! Só a patroa Regina, lá de Limoeiro do Ajuru. E o patroa. É verdade. A vida de casa é boa. E o bucho tá solteiro. Sabia que tava me cansando e acordei no desespero. Vida de casa é boa. Só pede pra de solteiro. E a vida de casa é boa. Só pede pra de solteiro. Entendeu? Lúcio com a gente, valeu! Aqui eu quero ver vocês, vai! Quero aprender uma dança que é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Maestro, tempo do quartel. Tocar a corneta. Hã? Sacode o médio. É? Galeguinho das encomendas. Agora desce, Moana! Vai descendo, vai, vai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo. sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, uma namorada, namorada não sabe que eu sou casado, que eu sou casado. O problema é que eu sou baladeiro, quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro. Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular. Olha gordinho, nosso amigo Arcanjo também tá aí com a gente. Obrigado, viu, Arcanjo, pela vida, valeu, meu brother. Eu tô casado, namorando solteiro. Loro, presta atenção! Eu tenho estado civil, tô casado, namorando solteiro. Esse é meu patrão. Aldecino, Poço com o Petro! Cadê o João do Fogos, hein? Pega o velho aguarda que tá aí, Josimar! Bora, Josimar! Para abastecer tudão! Um, dois, três, dois! Segura! Se esconde lá na barra! Pop Som. E a polícia tá chegando. Os amigos do Som Público Jovem. E o Magnata estão de parabéns. E o Gordinho toca. Eu tô maluco, hein? Alô, Cici da Miguelzinho. Faz, faz, faz, faz. Faz os sinais. Hey! Só nós dois dentro do carro com vidro todo fechado. Você... Bora, Robinho, Playboy! Playboy! Nosso amigo Pitel Arcanjo tá aqui com a gente, viu, gordinho? Já mandando ver aqui no Pop, garoto, garoto, garoto. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego, pego, pego. Olha que eu pego, olha que eu pego, olha que eu pego. A tomada só fica louca quando o bebê ela se solta. Toma, toma, toma, toma, toma. Messias Rei das novidades junto com o Júnior. Alô, Bruno Neyla, Jaroca, Joroca. Toma, tá aqui com a gente. Jonas Lira, ô Miguel, ô Miguel, a Miguel, Sandrão Macapá. Faz o um sinalzinho da amizade, faz. Faz o um sinalzinho da amizade, dança assim, ó. Sucesso do vaqueiro, mano, Walter. Bora, bem, bem. Bem, bem. Porra da cancha. Vai, porraça. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Beba devagar, devagar, devagar, vai! Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Joga meu batero, filho. Beba, beba, beba, beba. Amigo Samuel, a turma da Eli Quintal. Esse é o Pop do Dela! Eu vou pedir pro garçom. Parceiro Carro, que é a sua primeira dama. É só olhar aquele... Alô, Carol! Eles estão gostando do... O Águia da Amazônia. Meu parceiro Robinho Playboy já provou. Amiga. Esse bate forte, meu Robinho! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Pop Som. Tomando todas, tentando não lembrar da gente. Aí não sai, né? Mas não sai da minha mente. O teu cheiro, teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo e corre, poste de quem tá bebendo aí? Eu vou. Vai aumentar o som. parceiro, o professor Jailson. E os seus brother, Pulso. Alô, Jailson! Eu tô mandando agora. Já é só. Vontade de buscar a reconciliar. Pra gente apaziguar. Alô, Moana! Segura a família. O Gordinho vai fazer você dançar até o som.